feliz, bota o bracinho pra cima também pro Leozinho, que nós estamos na área! E estamos chegando! O profissional de maior referência na região nordeste do Pará está aqui, diante de você. Diante de você. Bolita Bocão! Bolita Bocão! Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho. Mixagens ao vivo. Te envolvendo em uma única emoção. Só quem tá solteiro, quem tá joga o bracinho pra cima, é que eu quero ver! Só quem é do Pai Sandu também! Quem é do Clube do Remo! Sua adrenalina vai subir! Subindo! Subindo! Top DJ Leozinho, sintetizando e diferenciando. O show do top. O show do top. O show do top. Só quem tá hoje no Itabocal e tá gostando, bota o bracinho pra cima, é que eu quero ver. Eu quero ver. Joga o bracinho. E o Leozinho chegando hoje com apoio total de camisaria J. Maia. Loja La Fashion, Gráfica Vale, Rádio Princesa FM, vereador Pedro Paulo, Marlon Souza Design. O Leozinho chegou! Toma! Explode o bagulho! Joga! Joga! Joga! Joga! Leozinho tá na área! Leozinho! Mais pólvora! Bracinho pra cima que eu quero ver. Só quem tem amigo corno dá um grito bem forte. Um gritinho bem forte! Agora! Tá muito baixo, tá muito baixo, tá muito baixo. Só os homens, só os homens, só os homens vão chamar! Só os homens vão chamar! Agora! Agora a mulherada vai botar pra vazar! A mulherada vai botar pra vazar! Quem tá gostando, bota o bracinho pra cima aí que eu quero ver! Só quem tá gostando! Chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e quero ver agora. Quando tu andava de bike, elas não queriam não. Pra que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão, rabetão. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Bota pra tremer! Um, dois, três, vai! DJ Lohan que tá tocando. Nossa, que meu veterano, o Sado Cunhas. E São Brasil igual assim, já um abraço do Léo Círio, hein? Valeu! Suíte 14 da Brecente, obrigado pelo carinho. Meu parceiro Gleitinho do Abusado. Esse tem moral, tem moral, tem moral, tem moral. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levados que você nunca viu. Leãozinho! O Vini Simples, vocês estão com a gente, obrigado a vocês também. Um abraço do Leozinho, valeu! Leozinho! Obrigado, meu parceiro Max, o Ronaldo, o Alessandro tá com a gente. A galera de Treco, até o vacino, tá pra gente, obrigado! Vai, vai, vai! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levados que você nunca ouviu. Eu sou o Seja linda no PPG, pode começar a descer. Vai ver, vai ver o Kevin Page, outra posição te faz mexer. Seja linda no PPG, pode começar a descer. A ver, tá jogando, a ver, fecha, fica aqui. Fazendo me sensualizando, eu dou aquela sapadinha. A ver, tá jogando, a ver, fecha, fica aqui. Fazendo me sensualizando, eu dou aquela sapadinha. Só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Joga a mãozinha, joga, joga, joga, joga, joga. Quem é do Flamengo dá um grito. Joga o bracinho, joga, joga, joga, joga, joga, joga, é agora! Acelera! DJ Lohan que tá tocando. Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, e vai, vai. Vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão. Só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar. Só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse mesmo. Vai, vai, vai, vai, vai. Agora eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto, Leozinho, e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Pense embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Toma, toma, toma, toma. Vem, vem, toma. Repirada, repirada, repirada, vem. Toma, toma, toma, toma. Vem, vem, toma. Repirada, repirada, repirada, vem. Vai, vai. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E as novinhas me adora. Bora, Itabocão! Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta. DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando. Agora! Bora Itabocão! Já confirmado, viu, gente? Albeldi! No que tá no Toy, o Vale Abusado. Dia 1º de janeiro, sucesso! Eu quero ver todo mundo botar o bracinho lá pra cima, lá pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga. Eu vou morrer e você já morrou. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Só quem tá feliz, só quem tá feliz, só quem tá feliz. Sai do chão! Família, os serviços lá do Estirão estão com a gente. Alô, meu parceiro, GR! Marlon Mesquita da Festa da Ressaca. É o Pet Bob nas luas e no grau. É o Pet Bob nas luas e no grau. Obrigado, meu parceiro Saulo do Gol Atrevido. Ele, o nosso parceiro Jonas. Do Bate Forte, a galera de Itamari Mora Jura. Aqui. Valeu! Lancei uma motoca na minha quebrada. Dona Lourdes está com a gente. Obrigado, Dona Lourdes. Comi ela de quatro. Foi! Comi ela de parada. Saveiro Branca de Neve. Dia 25 de dezembro. Já tá confirmado. O tradicional aniversário do nosso parceiro William Martins lá no. Lá no Tentugal. E o Leozinho vai estar junto. Luxuosa, luxuosa, luxuosa. Tchau. Tchau. Bora, meu parceiro Dedê. E de vez em quando, boa noite. Bora, Cleitinho abusado. Te amo e você nem tchau. Obrigado, meu parceiro Marlon Mesquita. E a galera lá do Balneário do Mesquita. Dia 1º de janeiro. O festão do Balneário do Mesquita em Terçon. Saveiro Branca de Neve. DJ Leozinho da Princesa, DJ Bruninho. Ricardo do Gaia Saúde. Manda batidão do Vai, vai, Leozinho. Especial pra toda a galera do Palio Mil Grau, tá chegando aí, hein? Agora o Transforma em Sucesso, hein? Quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Valeuzinho! Hoje é só oi. Dia 10 de novembro. É a tradicional festa dos Juventus, lá no Trago Atevacinho. Leozinho da Princesa, Rúlia, Vitor e Rony Monteiro. O Grande Bingo, o Festival Esportivo e o Sonzão da Marcão. Saúde! De uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata. Vai! Ai, que pura. Um abração pra minha queridíssima amiga Santorini. A Kátia lá do Trago Ateu, assim não tá com a gente. Obrigado, Kátia. Ela e toda a família tá aqui, ó. equipe Juremos lá na Vila do Almoço tá presente também. Um abraço pra você! Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Léo, onde eu chego? É o show do top! Eu viajo nela. Domingo, dia 15 de setembro, o aniversário do Messias! Lá do Mar da Nice! Vai ser lá no Alto Alegre, né, Murinho? Fiorina acabou o sossego, Bruninho vai ter junto com a gente! Uma referência em mixagens no Pará. Dale! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Só quem tá gostando aí dos automotivos, joga o bracinho pra cima que eu quero ver. Joga! Joga! Joga o bracinho pra cima, só quem tá feliz na vida aí. Quem não gosta de preconceito, quem não gosta de violência, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Vamos começar a contar. Todos os canhões. Preparem-se. Deixa o bracinho em cima, deixa, deixa, deixa. Canhão principal pronto. Deixa, deixa. Vou engatilhar. Vou engatilhar. Conta. 5, 4, 3, 2, é agora! Desta vez eu acerto. Explode o bagulho! Eita, produção, desse jeito o papai não aguenta, né? Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora! Joga! Joga! Joga! Agora! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver. Ela gosta do que faz. DJ Lohan que tá tocando. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero. Vai, é bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo, vai. É bola pro pai, vai na minha vai. Marcelo Dori e toda a galera. O lado Matrix tá com a gente. Dia 20 de outubro acontece aí, ó. O tradicional versão do o Festival do Camarão vai ser lá na Vila Bandeira. 26 de outubro na Vila dos Cunhas. O Rubrão na festa dos veteranos. Bora pra cima, Cleitinho! Escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Um beijo bom, o toque mais suave, você tem a chave do meu coração. Não vou deixar ninguém. Um abraço especial, Bruno Jones. E a galera lá do Traco Ateu, assim, é o 20 número 1 do DJ Leozinho. Obrigado, Jones. De passate, moral, tem o som dos moleques doidos. E aí? De dança, moral e Cleucinho, físico e Dieguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande passate, moral, tem o som dos moleques doidos. De dança, moral e Cleucinho. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima, todo mundo aí, ó. Só quem vai chegar chapado em casa. Quem vai chegar muito chapado. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito maluco, apaixonado, eu sou romântico, safado e amante. E agora? Manda a vontade bater. fazer daquele jeito que tu gosta. Pra se ligar. Quebra de lado, empina. Leãozinho! É o top, Leãozinho! Vai, vai! Obrigado, nosso galera de Treco, até o Marcinho que tá em peso hoje, hein? Alô, família Chuvento! Equipe os primos da Vila do Almoço da Colecino também! Valeu! 14 de setembro, UFC da Chiorinos e o Whindersson lá no Boteco da BR em Capanema. Sucesso, mano! Vai, vai! Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não vem. E agora? Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. E vai descendo, vai. E vai descendo. Vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo, descendo. Bora, meu parceiro Saulo, meu irmão, ele tá com a gente. Ele vai chegar de ressaca no trampo. No trampo. Vai, a bola pro pai. Vai, vai. Descendo, descendo, descendo, vai descendo, vai descendo pra galera, vai descendo, vai descendo. Quem tá tocando? Saveiro Branca de Neve e os automotivos. Henrique família bate forte de Itamari, tá com o Leozinho! No grau, valeu! Só não passa mal no grau, nós pega uma vinca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma vinca. No grau, bora, meu parceiro, o Gleicinho, meu irmão! E vai dar tudo abusado! Abusado! Grau, nós pega uma vinca. Leozinho! O Henrique passou bolado com duas. Vai, vai! O Henrique passou bolado com duas. Chamou no grau. DJ Everton Pressão, obrigado, Everton. Bota, chamou no grau. Alô, meu parceiro Fábio. Fábio. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra nós. Vai, vai. Bota, chamou no grau, cuidado, tchuca pra nós. Tudo certo, Fernando, tudo certo. Obrigado, viu, Fernando. Tchuca pra nós, pra sua bunda. Bora pra cima. Derrota no meio da. Vai pra cá. Vai, Henrique, vai pra cá. É isso. É isso. Pra todo mundo curtir, vai. Vai, vai! DJ Henrique de Ferraz botou água, pegou a gata na garupa e vrá, vrá, meteu a puta na garupa e vrá, vrá. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrá, vai! Meteu a puta na garupa e vai, vai! Meteu a puta na garupa e vrá. Quero ver! Tô louco no bailão. Porra nessas puta, tô louco no bailão. Leãozinho! Vai! Só quem tá gostando vai, dá vai, um tchuca. Grito! Ah, vai, tchuca! O Henrique de Ferraz falou pra essas puta! Vai, tchuca! Vai, vai, tchuca! Ah, vai, tchuca! Vai, tchuca! Vai, tchuca! Vai, tchuca! Bora aquecendo! Bora, meu parceiro Joel, seu suíte 14! Comigo. E o gol atrevido também arrebentando o Borali. Bora Itabacau! You people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Oh, oh, oh, oh, hey. Joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro. Joga, joga, joga, joga. Vai, Leozinho. Parceiro Marquinho da Saveira, bora Marquinho! Estamos juntos mais uma vez! O profissional de maior referência na região nordeste do Pará. Aqui no Itabacau, do Bingão do Fábio! E a minha família, os Simpsons. O lado do Estirão, eles moram no coração do Leozinho, tá comigo, hein? Valeu! Tá gostoso o tapa d'água. Bora, meu parceiro Ribamar Castro, toda a galera do Estirão também. É sucesso! Sucesso! Aí, DJ Leozinho. Oba! Tá na hora de dar mais um show pra galera. Vamos pra cima, Leozinho! Repertório novo do Barão Fininho. Respeita a vida. Solta o som do paredão, papá. E no dia 25 de janeiro, o aniversário da Favliane, a filha do Ribamar Castro lá no Estirão. Vai ser uma festa, hein? Tô mentindo mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu centro. Dia 5 de outubro. Não te esqueci. Fiorina acabou o sossego na vida e tabocal com Elias Batidão. O festão do Vitória. Do Vitória. Não, não apaga a saudade da gente, amor. Amor. É o top DJ Leozinho. Bebê, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é. Pra te esquecer, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. E no dia 10 de novembro, Portela, é o festão do Juventus lá no Trago Ateu Asílio. E o Leozinho vai estar fazendo a festa pra galera, meu irmão. Rapaziada de São Paulo, galera do Maranhão. Bora, Tafarel! Bora, Tafarel! Bora, Tafarel! Prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode. Um abração pra toda a rapaziada do Expresso Martins. Não, aqui com a gente, meu irmão, na Saveiro. Saveiro Branca de Neve. É o show do top. Vixe! Já que me ensinou a beber. Bora, Jameson. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é. Pra te esquecer, já que me ensinou a beber. Dia 10 de dezembro, já o Matrix sofrer, lá no Balneário do Lido. Por favor, como é que faz pra te esquecer? Alô, Raíssa, rodada, repertando o nome do Bora se ligar que logo mais tem o bingo, hein, gente? O Leozinho vai tocando, vai tocando. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Meu parceiro Saulo do Gol Atrevido já chegou e disse que bota fé na volta do Matrix. O meu corpo era é verdade. Direção. Nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, roupas pela Leozinho. O cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Obrigado, meu parceiro Nailton Gria. Ele tá com a gente, Laildo! Tá louca pra me encontrar. E bebe, bebe, vem me procurar. O bebe, vem me procurar. Cabral Music, L2 Promoções. Isso é maravilhoso, papai. Próximo Augusto. Bora dançar, bora dançar, bora dançar. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não. O show do top. Tudo que eu amava pra lidar. É o top. Deixei meu cachorro de nome dourado. Minha vida ligado que eu sempre amei. Deixa... Bora, meu parceiro Cleiton Abusada, galera. Então, Ari. Bora, meu lar. Ele tá com o Leozinho. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Saudade da fazenda, irmão de viola. Meu padre espora, sabe que eu saquei. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. O quê? Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Eita, menina! Fabinho Falcão, Fabinho Júnior. Cavalo de nome, não. Minha vida ligado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome. acho que não. Obrigado, nosso equipe, os ânimos da Vila do Almoço. Eles estão presentes com a gente, tá sempre do lado. Marlon Mesquita, da Festa da Ressaca. O cara das fronteiras, ele tá com o Leozinho também. Obrigado, Marlon. Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me... Bora, bora! Eu acho que não, cidade não é ambiente. Obrigado, meu parceiro Fernando Tavares, pelo apoio, ele e o Wanderson. Obrigado, Wanderson! Vou sair da cidade, vou morar no mato. Trocar o tchuanchu pelo cheiro do gado. Minha casa na praia, vou botar na venda. Meu escritório agora vai ser na fazenda. Usa chapéu botina, perderá de mão. Trocar o meu piano por um violão. Um abração pra nossa parceira do Açougue Portela de Capanema. O Açougue Moral de Capanema. Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora e eu não abro mão. Um abraço pros irmãos João, João Batista, Heleno, Reginaldo, Rosivaldo. Obrigado a vocês também. Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora. O nosso parceiro Saulo do Gol Atrevido, manda um abração pro Jonas. Da Bate Forte, toda a galera de Itamari. Vou morar no mato, trocar o tchuanchu pelo cheiro do gado. Obrigado, meu parceiro Marquinho, da Saveira Branca de Neve, a primeira dama, Sabrina. Agora, a galera que diga-se de passagem ontem, foram prestigiar o Festival da Caíca. Lá na Flecheira, em Traguateu, o Leozinho tava por lá, tocando na Carroça da Saudade. Cachaça. E hoje estamos aqui, ó. Tem uma linda festa. Aqui no Itabocal, no Bigão do Fábio. Do Fábio. Gado, vou virar fazendeiro, selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora. E eu não abro mão, eu vou pra vaquejada. Eu vou matar, é boi do chão. Eu vou comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar um bom cavalo, entrar na vida. Obrigado, meu parceiro DJ Cibernético. Lá do Jacarequara, tá com a gente. Obrigado, Bruninho. DJ Bruninho, parceiro do Leozinho, tamo junto, brother. Vai descer, moleque. Posto bom pastor. Dá no meu história, meu parceiro Bruno. Aí, Leozinho, solta só, meu compadre! Agora! Agora! Pra galera dançar bem coladinho, a rocha, pai d'água, meu irmão! Vamos lá! No 3, no 2, pode dançar, pode dançar! Pai! O nosso parceiro Maurinho, o Clebson e o Dinaelson, ele tá com o Leozinho também, obrigado. Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. E no dia 26 e 27 de outubro, é o 15º aniversário do Bar Coisa Nossa. Lá em Jacarequara, Capanema, luxuosa paredão do DJ Leozinho na participação pra galera. E o grande bigão da Pop Muito Dinheiro. Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Um abração pra toda a galera do Lanche Presente de Deus. Da nossa amiga Lene, está ali presente. Tem muita coisa bacana por lá, viu, gente? Ser algo mais. É verdade. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo. E no dia 9 de novembro, quando acontece o quê? Do Festival do Shot na Lamparina. Lá no Cajueiro, Boa Esperança, viu, gente? Sonzão do Siqueirão, organização da família Matos. Selvagem, quero te ver acordar sem maquiagem. Alô, Banda 007. As novidades! Saveiro Branca de Neve. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, você vem e vai. Obrigado, meu parceiro Marlon Mesquita. Dia 1º de janeiro é o Versão da Ressaca lá no Mesquita. Intersoça, Vila Branca de Neve. Participação do Leozinho, Bruninho, DJ Ricardo. Fico no bar caindo. Vamos lá! Camilo e Milo. Um abraço pro Valdir, o Alex, o Samuel, a Adila, a Girlane, a Laiana, a Gleiciane, o Vitor, a galera aqui do Itabocal. Aqui. E tá mandando esse oi, por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Quer... Obrigado, meu parceiro Fábio. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora eu me animei. Tá pensando que é só de ser feita. A caipira já tá esquentando ali, olha a produção. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem ser. Alô Vantes, alô Fernando, a caipira já tá no grau. Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem ser. Quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela. Obrigado, meu parceiro Milson, toda a galera. Alô Johnson! Nanani nem. O Johnson não perde o só programa. Você mora no coração. Leozinho 07. E no próximo sábado, dia 31, é o festão do Bola Pensada lá na Vila dos Neves, em Tracuateua. Intersonha a participação do Leozinho. Do Leozinho. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Um abraço pra toda a família dos Simpsons. Já quase confirmado o Dragão de Curuçá em terceiro. Ano que vem no Versão do Palmeiras. E claro, já batido o martelo, o Leozinho vai estar por lá. É o show do Mata top. Não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Só manda mensagem e faz... Égua, Fernando, cadê tu, Fernando? Mais um vídeo seu, sim. Égua, tu me sabotou hoje, Fernando. Tu é doido. Minha vida vai tá por um tu. Leozinho! Mata não, essa internet virou arma na sua mão. Vamos dançar! Alô, 3, 2, 1. Banda 007. E agora? Pode arrumar as malas e vem morar sonhos pra gente dividir a cama. Marlon Mesquita da Festa da Ressaca. Tu me sabotou, né, sacana? Já imaginei a esquenta a cabeça. Lugares sob medida. Quando der uma coisa é outra, tu viu? E a sua e outra. Um jardim de amor pra gente cuidar. Mesquita! Mesquita! Vem, neném. Ontem ele tomou todas e mais algumas da carroça, tô sabendo. Neném, eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Só presta assim. Neném, eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Bora, Jonas, da Mate Forte. Ele que vai patrocinar a Festa dos Coroas lá em Tavari. Aproveita e patrocina logo uma água aqui, viu? Os meus sons pra gente dividir a cama e os planos. Eu sei que tu é patrão, traz logo um Red Bull. Red Bull. gente num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Sucesso, amigão do Fábio, galera! E o Nelsinho tá na área! O profissional de maior referência na região nordeste do Pará. Já estamos aqui, já estamos aqui, ó! E detalhe, já gravando tudo ao vivo pra galera, hoje aqui no Itabocá. Pai! Um, dois, três, vem! Bate forte, bate forte. A menina da janela fica sempre a me olhar. Bora, Jonas, bora, Jonas! Quero falar com ela, eu preciso me entregar. Um abraço pro Lira, o Marley, o Bruninho, o lá de Capanema tá com a gente, obrigado. Carinho pra ela, o meu calor. Alô, Jonas, bate forte! Só pra ela, só pra ela. Pagou a moral, pagou a moral. É só dela, só pra ela, só pra ela. Yeah. É só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Saveiro Branca de Neve. O meu amor. Suíte 14. Carinho pra ela. E o atrevido também. Meu calor. Bora abusado, bora abusado. Tá chegando o novo abusado. Só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. Yeah. É só dela, é só dela. Vai no caqui, caqui, caqui, caqui, caqui, caqui, caqui, caqui, caqui, amor. É o show do top. É o show do top. O show do top. É o top, Leãozinho. O cabra é bom. Já, já, já. Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só... Alô, Johnson! E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. Vem. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Vai no caqueado. Alô, Marlo Mesquita. Tá do lado, tá do lado, tá do lado, tá do lado. Quero você, sou, sou, sou gago. Mama, se adoro, pode crer. Meme, meus amigos falam, fa, falam de mim. Sou, sou, sou gago, mas sou feliz. E daí? E agora? Já se atentaram roubar você de mim, você de mim. Obrigado, meu parceiro Saulo. E toda a equipe, os primos da Vila do Almoço, do Brasil e Guaxins. Assim, um abraço do Lezinho. Mim. O meu parceiro Hugo, meu irmão, gente boa. Ele não perde o som programa do DJ na Princesa FM. Obrigado, Hugo! Gaguinho do prega, papapá, apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do prega, papapá, apaixonado por você. E eu? Gaguinho do prega, papapá, apaixonado por você. Eu sou o caqueado. sobre a Dona Nete, a primeira dama do Valtinho. Bora, Valtinho! Bora, Valtinho! Dance, dance sem parar. Acertei, Valtinho, acertei. Acertei. Não te comprometi, não, né? Tá tudo certo. Vai, vai! O Johnny e o Preto, aqui do Itabocal, tá com o Leozinho. Aqui. O Johnny Preto, bora, Johnny Preto! Vamos falar sério. Voilà! Olha o Manuel do ADC, vê se tem moral, tem moral, tem moral, tem moral, tem moral, tem moral! Quando me amarro em alguém, não consigo controlar o sentimento que vem, eu não consigo explicar. Vai! Fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de. Um abração pro Claudio e toda a galera do Tetuga, aqui curtindo com a gente. Alô, Claudio! Bora, meu parceiro Nenê! Mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco, pare de mentir, pare de tentar me esquecer, não adianta fingir. Leozinho! Mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco, pare. É o Bigão do Fábio, sucesso! Meu parceiro Fernando Portela, dia 10 de novembro, é o Festão dos Juventus, Marcão Saldi, o Bingão, o Festival Esportivo, o Leozinho e o Rony Monteiro e Julia Vitor. Bora, Milson, bora, Milson. Um, dois, três, água! Batom gosto de fruta. Deixa-te na minha boca. Que coisa! Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo, cheio de desejo. Me senti tão envolvente. Bora, Fernando Sabotador. O teu nome agora vai ser Fernando Sabotador. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Obrigado, Renilson. Foi. E o William, aqui do Itabocal, tá com a gente também. Obrigado! Comigo. Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Bora, Fábio! Legal demais. Logo mais, seu amigo, logo mais. Amor contigo. A galera tá curtindo, tá dançando. Legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer. Branca de Neve. Bora, meu parceiro Marquinho, obrigado, Marquinho. Alô, Cleitinho, abusada, não chore. Eu te quero. E eu? Eternamente. Pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo, Leozinho. Eu te amo. Já! É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Que eu? Que eu te quero. Baby. Baby, baby, juro te amo demais. Bora, bora! Hoje até sou capaz de deixar. É doido, né? Seu amor. Sonho provar seu sabor. E a galera do Itabocal dançando o bregaço. Quero. festa do Simples dos anos que vem, 2020. Já quase tudo certo. Intenção. E já confirmada a participação do Top Leozinho. Alô, Jerry! Alô, Jerry! Aí, DJ Leozinho. Tá na hora de dar mais um show pra galera. É do jeito que a galera gosta. Bora Jonas, bora Jonas, meu patrão é bate, bate, vai, vai. Bora meu parceiro Hugo, ele já tá por aqui na retaguarda, garoto. Está escrito em seu olhar que ainda posso te conquistar. Você não tem jeito pra esconder o grande amor que sentes por mim. Então vamos deixar rolar, não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar, sem medo não pense que eu vou te magoar. Então vamos deixar rolar, não podemos mais ficar sem se ver. E a moça que viu os primos da Vila do Almoço, da Coleuzinho. Equipe Os Primos da Vila do Almoço. Vem comigo dançar essa canção. Super lá e o som é quem vai tocar. Obrigado, meu parceiro DJ Juanzinho, tá aqui com a gente, tá do lado. Um abraço do Top Leozinho, tamo junto, hein? Tenho sonho de DJ Michael doido que vão detonar no Águia Digital. Isso aqui é moral. Super lá e o som de São Miguel do Guamá. Com o DJ Vitor, DJ, tenho sonho de DJ Michael doido que vão detonar no Águia Digital. O som que é moral. Super lá e o som de São Miguel do Guamá. É super lá e o som, Águia Digital. É super lá e o som, Highlight. É super lá e o som, Águia Digital. É super lá e o som, Highlight. Esse é o top de Top DJ Leozinho da Princesa FM. De segunda a sexta com você na Princesa. Esta noite eu vou sair e procurar a gostosona, mulher safada e gostosa que me deixou na lona. Nem que passe a noite inteira. Um abraço pro Dinei e a Tânia já. E também o Patrick lá de Treco Ateu. Um abraço do Top Leozinho, obrigado, hein? Olha Itabacão! Nos braços da gostosona, eu sei que vou me acabar. Vai amanhecer o dia, mas não paro de dançar. Passo a mão pela cintura e chamo ela. E esse ano já confirmado. Saveiro, Branca de Neve e Fiorina, acabou o sossego. Para mais não. Na tradicional social do Rosine Show. Aqui no Itabacão! Top do Nordeste do Pará. O Top do Nordeste do Pará. Bora moçada, aquela é mão no forró. Volume 2. Bora dançar, Maraguchi. Que balanço bom. Todo mundo gosta. Eu tô muito doido. Eu tô muito doido. E a pegada é segura. Obrigado, meu parceiro Cipó. Chega mais. E a galera do Matrix. Chega mais. Dia 8 de setembro. O aniversário do Matrix lá na Vila Martins. Eu tô muito doido. Olha a pegada é segura. E a suíte 14 vai estar na cobertura dia 8, né, meu irmão? É verdade. Bora, Tafaré! Esse é meu professor, obrigado, Tafaré! Ai. E o lugar por onde passa todo mundo pede. Dia 5 de outubro, Fiorina acabou o sossego na Vila Itabocal com Elias Batidão, no Festão do Vitória. Chega mais, e chama, chama, chama, chama a menina pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar. Com o dedo na boca e pode começar a rebolar, rebolar e rebolar e rebolar e rebolar. Quem é que balança o povo? Dia 8 de setembro, aniversário do meu parceiro Cleiton Abusado. Vai ser lá no Segredinho. E vai ficar tudo em segredo, tudo em segredo. Todo mundo gosta. Vou lá, vou lá, vou lá. Todo mundo doido. Vou lá. Pegada é segura, vou mostrar como é que vai chegar. É o lançamento do Palio Abusado novo. Transforme, Hi-Fi, System Fly. Alemão no forró. Balançou. Bora mexer, moça. Bora, bora, bora, bora. Acesse www.prendocds.com. o profissional de maior referência na região nordeste do Pará. Bora, meu parceiro! Fernando Portela tá comigo! Tá comigo! Sobrevoou, o pop é show, o águia da Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção, tem na cabeça e no coração. Com os DJs Jaderson e Josimar. Bora, meu parceiro Jonas, bora, Jonas! Alô, meu parceiro Saulo Atrevido! Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davis e Jean Apolo. É todão esse pop som, a família merece tudo de bom. Vai. Agora vem dançar no pop som, o águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som. Bora que tá gostoso, meu irmão. Agora vem dançar no pop som, o águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som, o águia da Amazônia. Eu sei que a galera gosta. A galera gosta. A galera gosta. Vai. Vai. Vai. Vai. Pra dizer que o Leozinho não tocou. Não tocou. Eu saí de Capelinha, fui cantar lá na Bahia. Encontrei uma coruja namorando. Bora, Jonas, bora, Jonas! A cutia me falou que ela tem um namorado. Ela roda a noite inteira em. Já, já, já, já. Prepara o bolso pra abastecer. Respondeu, agora eu vou falar no ouvido bem baixinho. E agora? Agora eu vou piar. Daqui a 10 minutinhos, seus próximos prêmios do bingo. Eu saí de me dê permissão, abre teu coração. Um abraço do Manuel, do Adesivo, tá com a gente, obrigado, Manuel. E aqui tem de bom a praia de Ajuro Teu, a festa de São Benedito, o Círio de Nazaré e o poderoso Jota. E aí? Alô, Bragança, me dá permissão, abre teu coração pra eu poder cantar. Quero homenagear tudo que aqui tem de bom a praia de Ajuro Teu, a festa de São Benedito, o Círio de Nazaré e o poderoso Jota. O quê? Esse som é o melhor som que eu vi tocar. É o poderoso Jota. Quando ele toca, a galera pula que nem pipoca. Eu tô ligado em você, meu J.A. Esse som é o melhor som que eu vi tocar. Yeah. É um poderoso J.A. Quando ele toca, a galera pula que nem pipoca. Eu tô ligado em você, meu poderoso J.A. J.A. J.A. Esse som é poderoso, caiu no gosto do povo e faz. J.A. J.A. Eu já pedi a permissão e te digo de coração que sou igual você não há. E no próximo sábado, não há, tem o DJ Leozinho em Capitão Poço no trato na versão do Neto Promonte junto com o Super Dinâmico. Aí saindo de lá, a gente chega também no sábado na Vila dos Neves, município de Traquateua, no festão do Bola Pesada com o Interson, viu gente? Vai ser um sucesso! Sucesso! Aí no domingo, dia 1º, a gente vai até o interior de Marapani! Zé Davi, um cachaceiro, desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. É o top! Fofona, fofona, fofona, fofona. É o top! Fofona, fofona, fofona, fofona. E no dia 10 de novembro, é o tradicional versão dos Juventus. Lá em Tracuatê, o Assino, galera. Marcão Sauri vai ter o grande bingão pra rapaziada. Festival Esportivo. DJ Leozinho, Julio Vitor e Rony Monteiro. Bora, meu parceiro Maxi. Bora, Maxi! É o irmão do Portela, tá com a gente. Aliás, o irmão do Tavares. Vai, vai! A poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Obrigado, nosso parceiro Lailton Gria. Ele tá com a gente também. A poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Já já o bingo. Meu parceiro Roberto, Jonathan, o Giliardi e o Samuel lá de Tracuatê, o Arsino tá com a gente. Aqui. Fechado, mas a música não saía. Um triangueiro, arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e o povo agarrado sem saber pra onde ia. Vai! Fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono. E detalhe, eu passei pela Vila Tracuatê, o Asino tava um deserto. Aí quando eu chego aqui, tá todo mundo aqui no Itabocá. Gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai, sax! Ô, caba bom! Vai! Assim, ó! E Saulo, chegar nessa região e não tocar o shot, não valeu! Não valeu! 12 de setembro, a festa do Belé Souza, com o Popson. Toda mocinha que completa 15 anos, é uma loucura, ninguém... E tá chegando o quinto festival do Shot na Lamparina. E, já bate, nasce... e pela primeira vez no Cachoeiro tem o Siqueirão com o DJ Siqueira. No cabelo, dia 9 de novembro. Na sua idade ela sempre está sorrindo. E a família sem missões. Fala, meu amor. Já estão confirmando. Aliás, já confirmado o Interson. Junto, já confirmado comigo sábado lá no Interson. Lindo, lá na Vila dos Neves, lindo, é verdade. Sorriso lindo, minha linda namorada aqui. Sorriso lindo, quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, sorriso lindo. Minha... Olha, Cleitinho, não vai bater muito pé porque amanhã tem trampo, viu? Prepara, Fábio! Prepara, Fábio! Alô, alô, Fernando Tavares! Prepara o microfone, microfone, microfone, microfone. Toda mocinha que completa 15 anos. Já já a gente volta pro rock, viu? Cabelo comprido que já bate na cintura. Já já a gente volta pro rock doido. Dança para não se atrapalhar. Prende no cabelo um lacinho colorido. Na sua idade ela sempre está sorrindo. E o namorado pra agradar a namorada. Fala, meu amor, quero teu sorriso lindo. E o namorado pra agradar a namorada. Fala, meu amor, quero teu sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, sorriso lindo. Minha linda namorada aqui. Sorriso lindo, quero teu sorriso. Quero aproveitar e mandar um abração pra dona Sebastiana. Sorriso lindo. Ela que hoje está no berço, né? Minha linda namorada. Um abração pra ela com todo carinho. Quero teu sorriso lindo.